mas Senhor, mesmo sendo quem eu sou, bom é saber que o teu amor me faz mais que vencedor. Tua presença me alegra, me renova, o coração refaz. Tua voz me alimenta, ó Deus, tua graça me satisfaz. Shoot up.